Thank you. Thank you.

casa, posso falar? Não vou ligar, não pego bem, não, não. Que vontade de chorar, dói. E pensar que ela não vem só, dói, dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o clima da partida. Vou dar sequência na vida, vida. E de papel do que não estou. E você sabe que eu penso sou. Mas poderia voltar quando você quiser. Tive razão, posso falar? Não vou ligar, não pego bem, não, não. Que vontade de chorar, dói. E pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o clima de partida. Vou dar sequência na minha vida. E de bom, pera que eu não estou. E você sabe como é que eu vou. E de bom, pera que não estou. E você sabe como eu sou. Mas poderei voltar quando você quiser. Posso falar? Não vou ligar, não pego bem, não. Que vontade de chorar, dói. E pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o clima da partida. Vou dar sequência na minha vida. pode lhe contar quando você quiser. Thank you.